Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Novidades de fim de ano direto do Palácio Cataratas? Pois é. Ontem tive o prazer de conversar com o prefeito Reni Pereira. O Reni está satisfeito da vida. Ele acha que o governo dele tem cumprido com os objetivos traçados na campanha. E se você fizer um apanhado, ontem nós falamos disso, volto a repetir hoje, não quero parecer cansativo, mas, por exemplo, vamos pegar um setor crucial que temos aqui, um problema crônico, que é o problema da habitação popular aqui no nosso município. Nós temos aqui, os especialistas entendem que nós temos aqui uma carência de 7 a 8 mil unidades habitacionais. Ou seja, seria preciso aí de 8 mil casas populares para atender a demanda desse pessoal. E o Foz Habita, na gestão do Reni Pereira, eu diria que tem avançado. Ontem, essa semana, por exemplo, foram entregues aí 80 casas. O Foz Habita entregou 80 casas, existe mais 200 e poucas casas que estão na iminência de serem entregues num prazo aí de 60 dias. O que tem acontecido é que eles estão fazendo as casas devagarzinho, pequenos núcleos, e aos pouquinhos estão entregando essas casas para as pessoas necessitadas. É um projeto com a Caixa Econômica, né? Não é de graça, a pessoa se habilita e aí, passando naquela fase, ela recebe a sua casa própria e passa a pagar uma prestação pequenininha, mas é um grande avanço para quem não tem sua residência. Portanto, nesse segmento, eu até entendo que a atual administração tem avançado. Nós não podemos nos esquecer. Eu sempre faço comparativos, porque é através da comparação que nós podemos entender o que está se passando. É aquilo que eu sempre digo, para conhecer o futuro, é preciso retroceder no passado. Não nos esqueçamos quando o prefeito anterior, logo que ele estava em campanha, ele ufanou, né? E que em palanque, antes de ser eleito, ele disse que nos primeiros 2 anos do seu governo, ele iria entregar 5 mil casas populares. Não entregou. Ele ficou 8 anos e entregou aí qualquer coisa em torno de 2.500 casas populares. Ficou devendo essa promessa para o povo. Mas enfim, o setor habitacional na gestão do Reni está avançando, está trabalhando. Existe um grande projeto aí de acho que 800 ou 1.000 casas populares que deverão ser construídas. O projeto já começou a andar lá na Gleba Guarani. Um grande terreno lá que está sendo desapropriado e vai ser construída casas lá, que é para aquele pessoal da invasão do Bubas, né? Que invadiram ali o terreno do Toninho Bubas, que deverão ocupar essas casas que serão construídas na Gleba Guarani. Portanto, nesse setor, o Guarani está satisfeito, acha que está indo. Obras, ele ficou meio um pouco cético, ele acha que o setor de obras deveria andar um pouquinho mais rápido. Eu notei que ele está um pouquinho decepcionado com esse setor. Na área social também, o Reni, ele não me disse, mas eu, como observador do cotidiano de Foz, posso dizer que na área social o governo tem avançado. Só esse projeto aí, o mutirão carcerário, diz por si só, né? Nós nunca vimos isso antes no município. Pessoas que saem da cadeia aí, cumprem suas penas, estão sendo amparadas por esse projeto. Projeto importantíssimo, já ganhou o prêmio, enfim, é isso aí. O Reni me disse também que até o final do ano ele vai fazer algumas modificações no tabuleiro aí. E não disse quais, mas eu imagino quais seriam. Mas não, como não vou aqui tentar dizer nomes, porque fica aí, a gente fala essas coisas, as pessoas ficam até melindradas. Mas, pelo que eu pude perceber, ele vai mexer, sim, 2 ou 3 secretariados. Lembrando que amanhã a prefeitura entra em recesso e só volta lá para o dia 5 de janeiro. E outro grupo também só volta em fevereiro. É isso aí, Guilherme. E quando você fala em mudanças, Lucas, uma delas é na Procuradoria, inclusive uma mudança já anunciada em razão de problemas de saúde envolvendo a família do atual ocupante do cargo? O atual procurador-geral do município é o advogado Assir Bueno de Camargo, né? O doutor Assir era membro do Ministério Público Estadual, atuou durante muito tempo aqui no município, um grande promotor de justiça. E ele se aposentou, não quis ser procurador. Se ele quisesse, ele poderia ser procurador de justiça lá no tribunal, mas não quis, se aposentou como promotor. É um advogado de renome, professor de direito também, ele leciona na UDC. E lá na UDC ele pediu licença. Ele está com um problema de doença, que uma das filhas está muito doente. E ele, eu inclusive escrevi hoje no meu site hlucas.com.br, que ele está saindo da procuradoria do município. Está indo embora, procurei alcançá-lo por telefone. O telefone estava na secretária, eu deixei uma mensagem, ele não retornou. Portanto, está escrito lá, o município perderá a cooperação, os bons serviços do doutor Assir, que está deixando a administração. E o Reni vai ter que escolher agora um novo procurador-geral. Mas ele não vai ter problema para isso, até porque dentro dos quadros dos procuradores existem excelentes nomes lá. Ele pode se fixar em algum desses nomes. Portanto, o doutor Assir Bueno de Camargo está de partida. Lucas, também com relação à Câmara Municipal, temos novidades, só que essas novidades não são muito, digamos assim, positivas, já que envolve quebra de decoro e tudo mais? É, exatamente. O nosso foi amplamente falado aqui, né? Toda a imprensa da cidade repercutiu aquele deprimente, lamentável episódio em que o vereador Vitor Rossi, Dilto Vitrasse, quase quis dar uma surra lá no seu colega Zé Carlos, o presidente do Legislativo. Foi filmado lá, todo mundo viu. E realmente o vereador Zé Carlos, ele foi ameaçado, sim. Aquilo ali é uma ameaça, e não foi ameaça velada. Foi uma ameaça ameaçada mesmo, na essência da palavra. O Vitor chegou a desferir um bufetão na cadeira onde estava sentado o seu colega. Agora vai responder aos rigores da lei. Vereador Zé Carlos já mandou que fosse feito, elaborado um boletim de ocorrência, o famoso BO. Oh, que coisa inusitada, um vereador de Foz respondendo um BO por agressão a um colega, dentro da Casa de Leis, né? E se o Vitor Assi, se não for reincidente, ele poderá fazer um acordo com o Ministério Público, né? Um acordo e pagar a cesta básica. Agora, se ele já for reincidente, ele não tem acordo, ele vai ser julgado, pode até ser condenado. Já imaginaram um nobre edil lavando bunda de velhinha ali no sanatório do Porto Meira? Vai ficar feio pra caramba. Mas enfim, aconteceu, agora que aguente. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu voltarei. Tenham todos um bom dia.